الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. ديس إمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باب بيان شيء من أنواع السحر. باب بيان شيء من أنواع السحر يعني quer dizer capítulo sobre a explicação de algumas coisas que constituem يعني سحر feitiçaria. O Sheikh Rahimahullah pretende com esse capítulo explicar que existem vários tipos de feitiçaria. يعني a feitiçaria não tem uma única forma, mas sim manifesta-se de várias formas. E o Sheikh Rahimahullah, na aula passada, ou no capítulo anterior, ele falou sobre o que é sihr, yani a realidade da feitiçaria, e o seu hukum, yani o hukum da feitiçaria, vimos que constitui yani, shirk akbar. E vimos o hukum daquele que comete a feitiçaria, yani o sahir, que é yani ser cortado a cabeça. E mais uma vez chamamos a atenção de que as penas no Islã não são aplicadas senão por aqueles que têm autoridade, que é o governante, ou aqueles que substituem o governante, como o caso dos juízes e os sistemas judiciais que existem nos países islâmicos. Eles são as pessoas competentes de aplicar a pena que Allah subhanahu wa ta'ala yani, prescreveu na Sharia. Não convém às pessoas comuns, yani os leigos ou pessoas comuns de uma forma geral, aplicarem pena yani, entre eles próprios, seja no país muçulmano ou no país não muçulmano. Portanto, devemos ter atenção a isso. O Sheikh Rahimahullah disse nesse capítulo: Qala Ahmad, haddathana Muhammad ibn Ja'farin. قال حدثنا عوف عن حيان ابن علاء قال حدثنا قطن ابن قبيسة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف العيافة زجر الطير والطرق الخط يخط بالأرض والجبت قال الحسن رنة الشيطان إسناده جيد ولأبي داود والنسائي وابن حبان في الصحيح المسند منه. والشيخ رحمه الله inicia esse capítulo com uma narração que relatou Imam Ahmad رحمه الله no seu musnad, bem como Abu Daud, bem como Ibn Hibban, bem como yani نعم النسائي إمام النسائي تجزل لهم لترى سنة رسان إي أنا سنة رسان يعني عنده صحابش ديسي يعني كي قبيصة ابن المخارق الهلالي كي يعني صحابي dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, disse que ouviu o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam dizer: "Inna al-iyafata wat-tarqa wat-tiyrata min al-jibt." Yani, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que al-iyafa wat-tarqa wat-tiyrata min al-jibt. Vimos na aula passada que al-jibt tem vários significados, entre eles a feitiçaria. Tudo aquilo que leva a pessoa a perdição, a sair do caminho reto, faz parte também do Egito. Dentre eles a feitiçaria, bem como também o próprio Shaitan. Portanto, a Iyafa, o que o profeta sallallahu alaihi wa sallam mencionou, como disse Aufun, yani, um dos ulama, que é Aufun ابن أبي جميلة que é conhecido como Al-Arabi. Esse é um dos tabi'in. Ele disse, explicando essa narração, de que a palavra Al-Iyafatu significa Zajr Tayr. طيب. O que é Zajr Tayr? Yani, Zajr Tayr é um ato que existia anteriormente e até existe nos dias de hoje, em que as pessoas, ou existem pessoas que levam um pássaro, colocam na mão e fazem o pássaro voar. E olham o caminho que o pássaro vai. Se o pássaro ir à direita, e eles veem de que o assunto que eles querem fazer, acreditam que é bom ou podem continuar. E se o pássaro for à esquerda, eles acreditam de que o seu assunto, ou a sua viagem, ou aquilo que eles pretendem fazer, não terá sucesso. Então, tem uma crença que existiu e existe até nos dias de hoje. As pessoas acreditam de que o movimento do pássaro tem efeito nas suas vidas. Por exemplo, alguém quer casar ou alguém quer viajar, ele analisa o movimento do pássaro, ele pega um pássaro e faz voar. E analisa o seu movimento. Se o pássaro ir à direita, para ele acredita de que isso indica que o seu casamento ou a sua viagem é uma viagem que terá sucesso. Ou se for à esquerda, acredita que isso não terá sucesso. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam considerou isso como sendo parte de sihr. É um tipo, é uma das formas de feitiçaria. Por que é uma das formas da feitiçaria? Os sábios mencionaram de que a feitiçaria é tudo aquilo, na forma linguística, a feitiçaria é tudo aquilo que entra no coração da pessoa de forma invisível e causa o coração a se movimentar para algo. Faz o coração se movimentar em algo, para fazer algo que não queria fazer ou estava em dúvida. Portanto, tudo aquilo que faz com que o coração se movimente, dá efeito no coração, é considerado como feitiçaria. Por quê? Porque entrou de forma invisível no coração e fez o coração tomar uma direção, ou vai fazer algo ou não vai fazer algo, ou acredita em qualquer coisa que lhe for dito. Portanto, essa, de uma forma geral, é o significado da feitiçaria na língua árabe. É algo invisível que entra no coração e movimenta o coração. Então, essa pessoa que carrega um pássaro e faz voar o pássaro, e com base no movimento do pássaro, ele tira uma crença ou tira uma conclusão, isso é considerado como feitiçaria, pois é como se ele acreditasse que o pássaro é responsável ou tem a ver com o destino, que o movimento do pássaro tem a ver com o seu destino. E isso é uma crença, quer dizer que é algo que entrou no coração dele de forma invisível. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Inna al-iyafata wa at-tarqa." O que é tarqa? O tabi'i que explicou essa narração disse que الطرق الخط يخط بالأرض. Essa é uma das outras formas de feitiçaria que o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou aqui, que é as pessoas vão fazer uns riscos na terra e depois começam a ver tal e tal coisa vai acontecer, ou melhor, como existe em vários lugares, a pessoa vai para um fulano que as pessoas acreditam que conhece o culto, sallallahu alaihi wa sallam, e perguntam a ele sobre algo, e ele faz uns riscos na areia, faz um risco de estrela, ou depois começa a ver esse risco, e depois diz que essa coisa que você quer fazer não é bom, ou o que você quer fazer é bom, e começa como se estivesse a interpretar os riscos que ele fez na terra. A pessoa, quando vê essas coisas, Diz Alhamdulillah que Allah subhanahu wa ta'ala salvou. Porque são coisas que, na lógica, nem faz sentido. Como é que os riscos que você faz na terra, os riscos que você faz na areia, são capazes de interpretar o teu futuro ou algo na tua vida? Mas as pessoas, uma das coisas que o monoteísmo faz é libertar a pessoa da escravidão. E a escravidão não é somente a escravidão que a gente está habituada, a escravidão física, a escravidão intelectual também. Por isso, você condói esses que até dizem que são intelectuais, dentre os não-muçulmanos, encontra eles, engenheiros, doutores, os melhores doutores, os melhores engenheiros, mas devido à sua crença, quando você ouve a crença dele, por exemplo, adora vaca, por exemplo, é hindu, adora vaca, adora essas divindades que os hindus adoram, você quando olha para eles, vê que ele continua ainda, não é inteligente 100%. Eles são capazes de inventar coisas, mas você quando olha para a crença dele, vê que ele ainda é escravo da sua crença. Como é que a pessoa vai acreditar? Uma pessoa que tem consciência no lugar, como é que vai se prostrar ou adorar uma vaca ou adorar um objeto que nem beneficia nem prejudica? Por isso o monoteísmo liberta a pessoa, liberta a consciência da pessoa, liberta a pessoa da escravidão. E o shirk é que coloca a pessoa na escravidão mental. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam considerou isso como sendo de sihr, a leitura que é feita das linhas, que são feitas na areia. Isso é algo que até agora existe. Nos dias de hoje, outros ficaram, como se diz entre aspas, evoluíram. Agora eles leem os riscos que você tem na sua mão. Você vai para, esses são chamados de arraf. Tem vários nomes de acordo com cada localidade. Mas você vai nele, ele pega a sua mão e vê os riscos que você tem na sua mão, começa a dizer, oh, vai-te acontecer isso, ou começa a predizer o seu futuro com base nos riscos que você tem aqui na mão. E tudo isso faz parte da feitiçaria. E há um outro ponto que os sábios mencionaram, de que a feitiçaria não é toda igual no que diz respeito ao hukum. Nós vimos na aula passada de que o hukum, o veredito ou a sentença para aquele que comete a feitiçaria é de ser cortado a cabeça. Essa sentença não se aplica a todo tipo de feitiçaria. A feitiçaria tem darajat, tem níveis. A feitiçaria que aplica a sentença que vimos nas aulas anteriores é a feitiçaria que tem isti'ana bish-shaytan. A feitiçaria que tem crença, o feiticeiro entra na crença com o djinn, entra em acordo com o djinn. São esse tipo de feitiçaria que a sua sentença é cortar a cabeça, de acordo com a legislação islâmica. Mas agora, outro tipo de feitiçaria, como o caso do ilusionismo, isso que as pessoas fazem, até vão sentar a assistir, como dizem, espetáculo ou show de magia. Esse tipo de magia, isso faz parte de Sihr, mas não é considerado como sendo o Sihr que aplica a sentença de morte. Depende do caso. Depende de caso a caso. Se ele tiver isti'ana bi shaitan e tiver também crença no shayatin, kufr, esse é o caso em que aplica-se a pena de morte. Agora, aqueles que outros até são mentirosos, nem conhecem, eles metem-se nisso, na astrologia, outros começam a reivindicar conhecer o futuro, ou os eventos que vão acontecer no futuro, mas são todos mentirosos, são charlatões mentirosos. Esses não são considerados como feiticeiros. E existem vários, a maior parte deles, Kadhabin. yani são mentirosos. E outros, yani, têm de facto yani, ligação com os shayatin. Portanto, devemos saber diferenciar entre esses casos. E mais à frente, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: وَالطِّيَرَةَ مِنَ الْجِبْتِ يعني إِنَّ الْعِيَافَةَ وَالطَّرْقَ وَالطِّيَرَةَ مِنَ الشِّرْكِ أو وَالطِّيَرَةَ مِنَ الْجِبْتِ. A palavra yani, a tira, como o Sheikh Rahimahullah irá dimensionar num capítulo, yani, depois desses capítulos que falam sobre a feitiçaria, o Sheikh Rahimahullah irá de falar sobre a tira. E a tira é também como o que mencionamos de al-iafa, é um tipo, yani, na verdade, al-iafa é um tipo de tira, yani, zajr tira, lançar o pássaro e ver yani, que direção vai tomar o pássaro e depois a pessoa tirar uma conclusão nisso. Isso, al-iafa, é parte da tira. A tira é, de uma forma geral, yani, a pessoa, as pessoas acreditam nisso, normalmente, yani, olham ao seu redor, por exemplo, vamos dar um exemplo, alguém quer viajar. E, antes dele viajar, ele vê um acidente. Vê um acidente acontecer na sua frente. E ele tira a conclusão de que esse acidente é um sinal, é uma indicação de que a sua viagem não vai lhe correr bem. Portanto, a tira é mais abrangente. Yani pode ser, yani a pessoa pode tomar conclusões com base no movimento dos pássaros ou um acontecimento que aconteceu na frente deles, por exemplo, alguém foi atropelado na sua frente, ou alguém fez acidente, capotou, e ele não viaja devido a isso. Diz que isso aí é sinal de que a minha viagem não vai correr bem. Outros, yani, até, yani, como disse, yani, o shirk leva a pessoa yani, à escravidão yani, mental. Outros, ouvem yani, ruídos ou os sons que os gatos fazem durante a noite e dizem que isso é sinal de que algo de mal vai me acontecer. Outros até acreditam quando vem um gato preto, acreditam de que isso é um sinal de azar. Tudo isso faz parte da atira que o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou aqui. Isso tudo constitui parte da feitiçaria. Porque é uma crença que entrou de forma invisível no coração da pessoa e a pessoa começou a tirar conclusões com base nisso. E a pessoa vê um gato. O que é que gato tem a ver com o futuro? O gato é yani, um animal mesquinho, um animal coitado. E yani, aí você vê um gato preto e diz que yani, isso é sinal de vai acontecer algo de mal. Ouve o ruído da coruja, ou vê morcego, ou por exemplo vê um ruído do animal, ouve o ladrar de cão, ou o cão ladra na sua frente, e ele tira a conclusão nisso, diz que isso aqui é sinal de que algo de mal vai me acontecer, ou algo de bom vai me acontecer, ou coisa dessa natureza. Portanto, isso tudo faz parte da feitiçaria. E como disse, a feitiçaria é um termo abrangente, abrange várias coisas. E al-jibtu, qala al-hasan, rannatu shaitan. Al-Hassan, yani, que se refere aqui, é Hassan al-Basri, entre os tabi'in. Ele disse que a palavra jibt quer dizer rannat shaitan, yani, o som do shaitan. E o som do shaitan abrange tudo aquilo que constitui desobediência a Allah subhanahu wa ta'ala, como é o caso da música ou os instrumentos musicais. Tudo isso faz parte dos sons do shaitan. Porque são coisas que tiram a pessoa ou afastam a pessoa da obediência a Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos preserve e nos proteja contra isso. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou aqui nessa narração alguns tipos de feitiçaria. Como eu disse, a feitiçaria manifesta-se de várias formas. Yani, portanto, o Sheikh Rahimahullah, como mencionou yani, alguns dentre os sábios que explicaram o Kitab al-Tawhid, mencionaram que o Sheikh Rahimahullah pretende com esse capítulo chamar a atenção de que a feitiçaria é um termo yani, abrange várias coisas, mas o hukum não é semelhante. Yani quando a gente fala da feitiçaria, quando a gente quer ver o hukum, portanto, cada caso é um caso, como se diz. Cada caso é um caso. Yani, existem vários tipos de feitiçaria, ou a feitiçaria manifesta-se de várias formas, mas o seu hukum é diferente. Yani, a sentença que a gente viu de morte sobre o feiticeiro aplica-se para um tipo específico de feitiçaria. Há tipos de feitiçarias que não se aplicam ao hukum, yani, a pena de morte. Como disse, yani, o ilusionismo é uma parte da feitiçaria. Yani, existem pessoas que, por exemplo, fazem, yani, truques, fazem desaparecer uma flor ou um objeto na sua mão e aparecer na outra mão ou coisa dessa natureza. Algumas pessoas, yani, treinam e fazem movimentos rápidos que as pessoas não são capazes de se aperceber. Esse tipo de feitiçaria não é semelhante àquele que, yani, faz sujudo para o Shayatin e usa sua feitiçaria também para matar pessoas. Outros, a feitiçaria mata, coloca a pessoa doente. Como vimos anteriormente, yani, a feitiçaria tem vários efeitos. Pode causar a pessoa a adoecer, pode causar a pessoa, yani, a morrer até. A feitiçaria até pode. As pessoas podem morrer devido à feitiçaria. Ao contrário da crença dos alguns dentre os Ahlul Bidah, que como o caso dos Mu'tazila, que para ele acreditam que a feitiçaria não é algo que existe, yani, a feitiçaria é algo, yani, é uma imaginação, não é uma realidade. E eles são, yani, dolal, pois, yani, o Alcorão fala em vários capítulos, em vários versículos sobre a feitiçaria e da sua realidade. E o próprio A sira do profeta sallallahu alaihi wasallam é conhecida de que o profeta sallallahu alaihi wasallam foi feitiçado pelo judeu Labid. Em seguida, o Sheikh rahimahullah disse: "O An ibn Abbas radiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Man iqtabasa shu'batan min an-nujum faqad iqtabasa shu'batan min as-sihr zada ma zada." Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. O Sheikh Rahimahullah em seguida menciona uma palavra do profeta sallallahu alaihi wasallam a partir de Ibn Abbas radiyallahu anhuma warda, onde disse que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: "Man iktabasa shu'batan min an-nujum", yani, aquele que aprender uma das ramificações da astrologia, faqad iktabasa shu'batan min as-sihr. Então, ele aprendeu uma das ramificações da feitiçaria. Zada mais zada. Yani, por mais, cada vez que ela aumentar, essa aprendizagem aumentará a aprendizagem da feitiçaria. Yani, nessa narração do profeta sallallahu alaihi wasallam, o profeta sallallahu alaihi wasallam me chama a atenção de que a astrologia também é uma das ramificações da feitiçaria. Yani, a gente sabe que esse capítulo, o Sheikh rahimahullah menciona os tipos ou as formas da feitiçaria. Portanto, uma dentre as formas da feitiçaria, yani, uma das formas que se manifesta a feitiçaria é através da astrologia. Através da astrologia. E aí devemos também diferenciar astronomia e astrologia, são coisas, yani, diferentes. Portanto, a astrologia é uma das ramificações da feitiçaria. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: quanto mais a pessoa aprender a astrologia, mais a pessoa terá aprendido a feitiçaria. Yani, zada mais zada. Yani, cada vez que ela aumentar, a sua aprendizagem da astrologia aumentará o seu conhecimento da feitiçaria. E os feiticeiros têm, yani, bastante ligação com a astrologia. Yani, isso devido à crença que eles têm de que as estrelas, yani, o movimento das estrelas ou a posição das estrelas tem efeitos na nossa vida. Yani, o movimento dos corpos celestiais influenciam na vida aqui nesse mundo. Isso é uma crença que, existe até nos dias de hoje até alguns muçulmanos, nasallahu alaihi wa sallam, têm essa crença. E o Sheikh Rahimahullah irá mencionar mais à frente um capítulo sobre a astrologia, yani Babu Majaf e Tanjim. E o Sheikh nesse capítulo vai dar mais detalhes sobre esse ramo da feitiçaria que é a astrologia. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse aqui nessa narração de que aquele que aprender a astrologia terá aprendido uma das ramificações da feitiçaria. E a gente sabe que a aprendizagem da feitiçaria é algo que é muharram, é algo que é ilícito. É proibido a pessoa aprender qualquer coisa que tenha a ver com a feitiçaria. E também, yani, se alguém perguntar, por exemplo, o que a astrologia tem a ver com, yani, com a feitiçaria, a astrologia, com base nela, as pessoas que estão ligadas a isso, acreditam que eles conhecem o oculto, ou acontecimentos que vão acontecer no futuro. Existem pessoas que, por exemplo, em Moçambique chamam, por exemplo, de curandeiros. Eles, algumas pessoas vão neles perguntar sobre eventos que vão acontecer no futuro. E esses indivíduos que falam sobre os eventos que vão acontecer no futuro, normalmente, ou a maior parte deles, toma esse conhecimento por via dos Shayatin. Toma esse conhecimento por via do Shayatin. Não que o Shayatin conhece o futuro. Como iremos ver mais à frente, os Shayatin procuram sobre, no céu, para ouvir os anjos a comentarem sobre eventos futuros que irão acontecer. E ouvem essas palavras, caso não sejam encontrados com as estrelas que Allah colocou a supervisionarem o céu, e queima o Shayatin, se Allah subhanahu wa ta'ala quiser e fazer eles ouvirem uma parte disso, dos acontecimentos, é como fitna para as pessoas, teste para as pessoas. Os feiticeiros sobem um acima do outro até chegar no céu, no céu que está próximo da terra, e começam a colocar os seus ouvidos abertos para verem se eles ouvem algo, do comentário dos anjos, sobre um acontecimento que irá acontecer no futuro, na Terra. Sendo assim, eles pegam essas palavras e informam aos seus comparsas, dentre os seres humanos, esses que reivindicam conhecer o futuro. E eles mentem nisso 70 anos sem mentiras, ou 99 mentiras, como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam. Eles falam uma palavra verdadeira com base no que ouviram os anjos a comentar, e mentem ao redor disso várias coisas. E como disse, sobre a astrologia, iremos ver mais à frente. Portanto, o que a gente deve ter aqui em consideração é que a feitiçaria tem várias formas, manifesta-se de várias formas, e os tipos da feitiçaria não são iguais no que diz respeito ao hukum. Não podemos misturar o hukum ou a sentença da feitiçaria para todos os tipos de feitiçaria. Como dissemos, mais uma vez, a feitiçaria manifesta-se de várias formas, e cada um desse tipo de feitiçaria tem um hukum, não é algo geral. Aquele que, como disse, mente às pessoas de que conhece o invisível, ou aquele que vê o movimento dos pássaros e diz que isso é sinal de que vai acontecer tal e tal coisa, não é igual, a pessoa que tem essa, que faz isso, não é igual àquele que vai fazer sujudo para o Shayatin e vai fazer serviços para o Shayatin, para que o Shayatin lhe ajude na sua feitiçaria, feitiçam fulano, fazem o fulano ficar doente, ou matam o fulano com a sua feitiçaria. Portanto, os casos são diferentes. E cada caso é um caso, como disse anteriormente. Então, tem algumas, alguns pontos que devemos deixar aqui no que diz respeito a esse capítulo. Wabillahi tawfiq. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.